Acelerar o 9971, está pronto para o pushback e acionamento. Livre, reporte táxi, 9971. Uno. Papa Romeu Eco, Romeu Mike, chame Recife em 126, decimal 0. 160. Estabilizou no LOC, 5344. 5344, complete de aproximação, torre em 1-1862, bom pouso. 1-1-8-6, 5344, pegado. 3480. Trade down no zero. Agora, 2.5 milhas do externo. 5344, sente, continue aproximação, informe visual com a cabeceira, 160 graus, 8 nós, o trip 5344. Tomada visual, 5344. Salvador, muito boa noite. Voo 9643, informação alta. Voo 9643, boa noite. Acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça 4000, ajuste no 0-4. Gente, Bonf, identificou no 0-4, voo 9643. Avistou a 1300, 5344. Gente, tem livre pouso no 0160 com 89, 5344. Livre pouso, 5344. O Gol 643, desvio à direita, 240 Pro. Livre de dirigir, reporte ao término. 743. O 344, solo aos 26, libere a direita, você vai taxiar via Alfa e Kilo, pátio 3, posição está indicando a posição 08 para o trip 5344. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 08, 5344. Afirmativo. Controle da 3226. 226, acione identificação autorizada a chegada Mary de Sousa 050. Boa noite, identificou para o 050 na chegada Mary, 3226. No 643, controle. Prossiga. Tem condições de informar quantas milhas vai manter essa proa? Mais 20 milhas, depois pode voar pelo. Sente. Geral 99713 a bordo, 3h30 de autonomia, opera o galhão. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera do ano 0, Juliette Alfa. Quando lá, chame torre 1862, Sideral 9971. Controle, eu vou no 714, boa noite. Gol no 714, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desceu 060. 060, Mari, chegada, gol no 714. Boa noite, Federal 9971, se posiciona do ponto espera, estamos prontos. 9971 autorizado a alinhar e decolar. 150 graus com 8 nós, pistão 0, 9971. Alinha e decola, 9971, pista 10. 3226, redução 2209. Iniciando 2209, 3226. Coluna 714, reduz 2309. Reduzindo 230, coluna 709. Algol 643 na proa de pela. Sétima 643, essa 2010, ajuste no 014, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, gol 643. Federal 9971, decolou os 33, chame controle em 11935, boa noite. Federal 9971, contato radar, sua 360 após 2000 pés, direita, direto dela. Boa noite, Gol 1805, com informação Alfa, autorização para Natal. 1805, está pronto, cópia? Pronto. Natal 370, na Perzulu 10, decoladão no 0, com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, frequência do controle 11935. Seu transponder 5175, Gol 1805. 370, Perzulu 10, decola da 10, primeira curva esquerda. Pucas e par 1935, controle 5175, transponder 1805. Fome pronto, puxa acionamento. Chamará. São 3226, vetorada para sequenciamento, curve à esquerda para 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao localizador, 3226, descendo para? Mantendo 50. Ah, mantendo 50, atingido. Quando o 643 efetou no desvio? Negativo, na prova de pela. Gente. 3226, dessa 2000 pés, ajuste no 014. Para 2000, ajustado no 014. 3226. 132, 12.000 para interceptar o localizador, direita 040. Direita 040, 226. No 7 no 4, está livre em restrição da frente, desta 3 no 10, o ajuste no 0 no 4. Voo 97 no 4, está livre de descida para 3.014. Voo 97 no 4. São 3226, complete curva direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, contato estabilizado, 3226. Salvador, boa noite, gol 1606, com informação Alfa. Momento 06, boa noite, eu tenho a identificação da presente voo ITAP para a chegada à mar e descendo ao nível de voo 050. Desce ao 050, PROAD ITAP, gol 606. Alerta, gol 643. Gol 643, complete aproximação, torre em 1 no 8, perto do pouso. 2 senadores, obrigado, bom trabalho. Boa noite, gol 643, estabilizou aí, alerta, embaixo checado. Gol 643, boa noite, continue aproximação no 0, vento de 160 graus, 10 nós. Gol no 643, informe visual com a pista. 7 para trás, visual, 643. Deixa tu, tem seu tráfego à vista, livre pouso no 0, gol no 643. Livre pouso, 643. A 9971 no Recife, em 125, décima 1. Será 997 no controle? O 1794 desça 2.000 pés, reduza 1.970 nós. Está livre LS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado LS e reduzindo, gol 1.974. Federal 997 no controle. Federal 997 no, como recebe o controle? Localizador 3226. 3226, complete aproximação, torre em 1.862, bom pouso. 8.6, graças. Geral 997, no controle transmitindo as cegas, chame Recife em 1.25, decimal 1. Com a cabeceira, o vento de 168 nós, 3226. Foi mandar visual, 26. Salvador, muito boa noite. Está 300 andando com a Alfa. Observador, boa noite, está 3291, informação alfa. Acione identificação, autorizada a chegada a Bonf. Desça 4 mil pés, o ajuste em Salvador, na 0, na 3. 3341, na hora 0. Número 643, no solo 42, libera a direita, tax Alfa Juliette para o pátio 1, na minha escuta até o portão 612, no 643. Tax Alfa Juliette para o pátio 1, na escuta, voo 1, no 643. Ok, o portão número 612, ok? Ao 612, muito obrigado. Nada. Autorizado, reporte táxi no 805. Autorizado, 805. Tem tráfego à vista, livre pouso no 0, 160 graus com 612 nós. 3226, livre pouso. Baixo pra baixo. Colono 714, reduza para aproximação, chame a torre em 198, 612, bom pouso. Já está reduzindo, obrigado, bom trabalho. No 606, desça 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Desce a 2 mil com 1013, reporte estabilizado, gol 606. Continua em aproximação no 0, reporte visual com a pista 170 graus com 7 nós. Ou no 7 no 4. Cortar a visual, 7 no 4. Estou com 1400, gol 9714. Continuando a aproximação, informarei pista livre 9714. É, escordão, 7-1-4. alô, Gol 1805 para o táxi, alterna Fortaleza com 2 horas e 40, 60 a bordo. Táxi livre, ponto de espera, dando zero, reporte pronto em 118.612 para decolagem no 805. É o ponto de espera, dando zero, lá 18.6, 1805. Muito obrigado, boa noite. Já me escuta, 3226. Alfa Juliette, contendo o gate? Número 707. Juliette, na sua escuta. O 1714 tem pouso livre na pista no 0, 160 graus, 89. Livre pouso na 10, o 1714. Obrigado. Caramba. Boa noite, Gol 1805, ponto de espera da Alfa. 1805, boa, ali mantém cabeceira no 0, 1805. Ali mantém, no 805. Solas 48, libera a direita e táxi via Alfa, Alfa Juliette até portão 4, não me escuta, Gol 1714. Direita, Alfa Juliette até o 4, se escuta, Gol 1714. Salvador, approach, good day, this is Challenger, Challenger, Alfa, Romeo, Bicycle, 1-2-2-1-5-0. Romeo Lima Echo Skunk, Ident cleared my arrival, descend track level 050. Descend level 050 on the minor arrival for Romeo Lima Echo.